Boa noite, o Alma Nostra hoje tem um formato especial, isto porque o professor Amaral Dias e eu fomos raptados. Olá, professor Carlos Amaral Dias. Olá, estou Carlos Banco, tudo bem? Fomos raptados, não é? Estávamos no Castelo de São Jorge, apareceu uma mulher palhaça, chamada Teresa Rico, já ouviram, raptou-nos, trouxe-nos aqui. Onde é que nós estamos, Teresa? Estamos exatamente aqui assim no coração de Lisboa, no alto do Castelo de São Jorge, com esta vista maravilhosa sobre o Tejo, e é onde se diz chapitou. Chapitou. O que é que significa chapitou? Chapitou é uma palavra aportuguesada, mas quer dizer tenda de circo. Tenda de circo. Muito bem. Então estamos no circo. Era aí que eu queria chegar. Ou seja, fomos raptados, estamos no circo, isto é uma loucura. Loucura, loucos, psicanalistas, psiquiatras também, o professor Amaral Dias é isso tudo. Num país que está bastante bem desse ponto de vista, não é? O país está saudável. Mais ou menos, mais ou menos. Vamos ver se encontramos aqui alguma loucura normal, pode ser? Isso é a minha expectativa, não é? Neste mês de maio, celebra-se de quê, Teresa? O ano, o Dia Internacional da Mulher também, já foi? Não, já foi, nós dedicámos este mês de maio, o mês das flores, o mês das mães, das mulheres. Isto era para explicar porque é que estamos com tantas mulheres palhaço. Isto é só por causa do mês de maio, isto é porque o Chapitó é uma casa de mulheres mesmo. Uhum. E por isso, psiquiatricamente, eu não sei explicar, o doutor Amaral Dias depois há de nos dizer se faz favor, mas que há um facto é que isto é que é também um exército. Também há homens, como é que se diga? Está certo, é um sítio aberto, há barulho. Ok, está, vá. Então eu quero apresentar aqui as... A maioria. Quero apresentar aqui as suas convidadas, já que nos raptou, agora faça algum serviço. Então, exatamente. Pois começo logo aqui assim pela nossa Albertina, que é a mais jovem delas todas. Por isso, a Albertina é a nossa retaguarda pedagógica, é uma das mulheres desta casa e que é absolutamente solidária e participativa nestas atividades todas. É uma mulher da educação e que, por isso, quer dizer, nos acompanha há muitos anos nestas áreas da integração social junto de jovens mais complicado. E aqui ao meu lado esquerdo, quem é que eu tenho antes de mais nada? Aqui ao seu lado esquerdo tem a Charlotte Saliu, que é convidada deste este mês, e que uma não das convidadas fala português, este mês. Avaliar pelo nome só percebeu. Não, falava as palavras em português. Charlotte, em português, o que é que chose com a meme? Bom dia. Bom dia, não disse? É bom, não disse. Bom dia. Olá. Exatamente, olá. Muito exatamente. Bem. Continuando a apresentar. Obrigado. Obrigado. Okay. Com este sotaque, só temos ali uma brasileira também, Adriana Niemeyer, é a única pessoa que eu conheço aqui. É da vossa área, não, é a área aquela, da eu vou-lhes dizer uma coisa, ela é jornalista e é perigosíssima, porque trabalha entre Lisboa, Roma e Viena. Olhem, está a ver. E só trabalha com matérias altamente explosivas, petróleo, urânio e bomba atómica, exatamente. É correspondente da Globo e escreve para o Brasil, fala para o Brasil e é uma mulher que não consegue sair de Lisboa, porque vai para Roma, vai para Viena, mas regressa sempre aqui a Lisboa. E tem o coração na Suíça. É verdade. Mais, é verdade. Continuo. Por isso, falando de bombas, temos aqui assim à nossa frente, a Helena Azevedo é a nossa professora de português, por isso faz parte da escola há muitos anos, é professora na escola há muitos anos e acompanha-nos dramaturgicamente nesta incursão pela educação, educação pela arte, não é? A arte do circo. E depois temos também aqui assim a produção, que é a Mariana, que está recém-chegada aqui ao Chapitó, mas é na área daquilo que nos alimenta também aqui, o espetáculo, que é vender os espetáculos. Oh, Teresa, e o que é que se faz aqui no Chapitó? Além de circo, o que é que se faz aqui? Não, para já vive-se bem, umas vezes em amena convivência, outras vezes em ruptura total. E por isso, quer dizer, aprende-se, não é? Aprende-se a educação, aprende-se a ser solidário, a conviver, a criar, a imaginar. Mas ensina um circo, é? Não, e aprendemos, exatamente, eles depois podem falar, são aqui assim alguns alunos, aqui assim à frente, eles depois poderão dizer... Então agora deixa-me falar um bocadinho a professora Amaral Dias, que não, está... Não, e deixa-me só já agora acabar, só o leque, para depois ter a Cristina, que está aqui assim à frente, que é a Cristina Elias, faz parte da programação, a programação da casa, que é aquilo que traz movimento ao público e que nos faz, exatamente, passar para o outro lado do dia, porque de manhã temos escola até às 7 da tarde, a partir das 7 temos a área mais lúdica e aberta ao público. Depois temos os alunos, temos aqui os cursos de fins de tarde, que é fundamental, que é onde as pessoas pós-laboral podem também aprender e dar asa à sua imaginação, uhum, e à sua preparação física. Temos a parte das crianças, que também às 5 horas da tarde passam por aqui, crianças vindas de outros lados. Temos a parte, pronto, da restauração aqui ao nosso lado, que é aquilo também que nos alimenta financeiramente. A restauração é do 1º de dezembro ou é outra coisa? Não, é todos os primeiros dias. Uhum. Todos os primeiros dias de cada mês nós estamos com a restauração ali em Riba. Muito bem. E por isso depois temos a coordenação da escola, temos o contato, temos o Xana, que organiza aqui assim esta área da noite, a nossa produção. Bom, da noite. E já repararam um que homem, temos, até mulher palhaço que não e se eu cala. Sou democraticamente que não quem se manda. Cala, que não se cala. É só dar-lhe corda. Professor Moraldias, sente-se bem neste ambiente? Eu sinto. Isto é um bocado o retrato do país, não? Embora um bocadinho mais feliz. Como aqui, assim? Aqui só há gente feliz. Aqui só há gente que parece feliz. Alto. Que há uma diferença significativa, não é? Que ainda por cima não me acredito na felicidade, não sei o que é que se quer dizer. Talvez você me possa explicar. A felicidade é uma cidade pequenina, não é? Dizia o Tom Jobim. Etimologicamente, felicidade significa nivelar por baixo. Está a ver? Portanto, eu não queria nivelar por baixo nem o programa, nem as pessoas que estão aqui presentes, não é? Portanto, eu acho que a felicidade é uma utopia inventada depois da Revolução Francesa. Eu acho que a minha profissão é devolver, digamos, o sofrimento neurótico ao sofrimento comum. E, portanto, acho que felizes podem ser os passarinhos, os coelhinhos. As pessoas, de uma forma geral, não são felizes. É. Então, digam-me lá, quando um psicanalista diz a um paciente, pronto, você agora já não precisa mais de mim, está livre, as pessoas, os pacientes sentem-se profundamente infelizes. Não, os pacientes que é que... percebem aí que têm capacidade para lidar com o sofrimento como qualquer outro mortal, não é? Alguém daqui já foi ao psicanalista ou não? Não, nós precisa. Temos apoio, sim, senhor. A Luísa, nós temos aqui sim um apoio, sim, senhor, temos, até porque, pronto, quer dizer... Isto de assumir estas profissões futuras ou de assumir que queremos ser o que é que seja, isto é muito complicado. Com certeza. E temos aqui assim, temos esse apoio também psicológico aqui à casa. Temos, sim, senhor. Bom, como é que aqui, Teresa, como é que aqui, num sítio onde assumidamente se faz circo, pode-se dizer isso? Pode. Dizer que se faz palhaçada, porque palhaçada está de tal maneira... Não, mas temos palhaços, sim. Não faz mal. Palhaçada já é diferente, mas é diferente. Fazer rir e humor já está mais interessante. Como é que daqui se vê um país deprimido? Ou se olha para o país deprimido? Mas olha, mas sabe o que é que eu acho? Será que ele está deprimido ou há aqui assim um estratagema qualquer para que isso aconteça? Eu não tenho a certeza. Porque, quer dizer, a gente tem tido aqui um bom público. As pessoas riem-se. Claro que há problemas, como em todo lado, e aqui assim o nosso professor Amaral Dias dirá, quer dizer, não existe um mundo sem ter problemas, naturalmente. Mas eu acho que o nosso papel também, enquanto intervenientes e atores intervenientes, e sobretudo nesta área do humor e do riso, e pronto, e dos equilíbrios, das alturas e disso tudo, quer dizer, quando as pessoas se encontram o que o querem fazer, se tentam e nós ajudamos, eu acho que é um bom contributo para sermos relativamente bem, de bem com a vida, não é? Uhum. E o resto, eu acho que são aqui sim estratagemas também políticos, não? Como assim? Há aqui assim uma série aqui assim uns conluios, aqui assim politiqueiros, não? Não. Eu não me responsabilizo pelo programa a partir daqui. Não. Até a Teresa Palha... Eu acho que a Teresa Rico tomou conta do programa Não, você é que me fez uma pergunta. Eu acho que a Teresa e as pessoas que aqui estão têm o privilégio de terem um trabalho que, por natureza, funciona como um trabalho reflexivo e antidepressivo, não é? Nós não podemos, digamos, banalizar isso ou generalizar isso à maior parte dos portugueses. Portanto, eu penso que uma boa parte dos portugueses não tem este sentimento de poder viver numa espécie de casulo, não é? No bom sentido do termo, não é? Onde as coisas se refazem, se recriam de um ponto de vista artístico, criativo, não é? E a maior parte dos portugueses tem uma vida que eu não penso que seja propriamente equilibrada. São submetidos, digamos, a stresses completamente violentos, têm, digamos, uma capacidade de entrar em contacto, olha, por exemplo, com isto, com o chapitô, baixíssima, não é? Compram e leem coisas de baixa qualidade, acreditam nelas e, portanto, não podem de maneira nenhuma serem, digamos, postas no mesmo nível que as pessoas que estão aqui presentes hoje, que são, de facto, pessoas completamente diversas, não é? Completamente diversas, isso tudo. Exatamente. É que são mesmo diversas. Mas o que é que se faz aqui? Mas... Eu tenho... Vou contar sempre aquela velha história que a mim muito me impressionou. Que foi quando o Maradona esteve internado em Cuba, lá numa clínica para recuperação. E ele, no fim, contava. Quando lá, no sítio onde eu estava, lá na clínica de recuperação, havia um tipo que pensava que achava que era o Jesus Cristo. Outro que achava que era o Napoleão. E quando eu lhe disse, eu sou o Maradona, eles disseram, tu estás, mas é maluco. Eu acho que esta é uma bela história, real, ainda verdade. Por cima. Quando vocês dizem, isto é o Chapitou, isto é um sítio de pessoas felizes, estamos aqui próximo do Castelo de São Jorge, em Lisboa, aliás, há aqui umas ruas que passam por aqui, as pessoas cruzam-se convosco, e vocês têm um ar aparentemente feliz, como diria o professor Amaral Dias, alheios àquilo que se passa lá fora, porque basta descer meia dúzia de metros, e por exemplo ali à igreja, à sede de Lisboa, e as pessoas que lá entram para rezar têm um ar bastante mais compungido, digamos assim. Como é que vocês explicam esta bolha de loucura ou esta ilha de espetáculo aqui no centro de Lisboa? Não é questão de ser feliz, mas é, quer dizer, um esforço para a realização pessoal de cada um, eu acho que nós temos o direito de o fazer, não é? Claro. E por isso, quer dizer, eu apelo aos portugueses que sejam um bocadinho mais persistentes na procura da sua realização. E por isso, se eu consegui ser aquilo que sou, foi à custa de muito trabalho, porque o meu pai queria que eu fosse, é que fosse uma freira num colégio, não é verdade? Há muita diferença entre ser freira num colégio e líder do Chapitou. Ambas se podem investir ou transvestir de coisas, de formas diferentes. Mas quero dizer, eu quis ser isto e lutei muito para ser aquilo que sou, enfim, nem consegui ainda ser aquilo que eu gostava de ter sido, que era ter sido palhaço. Não, o seu pai não queria que fosse freira, de certeza. Queria! Queria? Ele queria, a Teresinha. Eu sou a Santa Teresinha. Mas eu dei-lhe a volta ao texto. Agora, que já me realizei, fiz muito esforço por isso, quando eu exerci a minha profissão, e que neste momento eu dou oportunidade a quem se quer realizar, eu acho que isto é um caminho para se encontrar um equilíbrio relativamente saudável, não? Não, eu acho que sim, isso foi aquilo que eu disse. Os portugueses têm realmente que fazer esse esforço também, agora não podem encostar-se em cima de quem faça por eles. Bom, Eu penso que a realidade social passa um bocadinho o sujeito individual, quer dizer, eu acho que essa ideia, eu gosto muito dessa ideia, que é uma ideia que me agrada particularmente, que a vida está muito dependente de nós próprios, não é? E eu acho que está, mas temos que pensar que para uma grande parte das pessoas a vida não está dependente delas, não é? Não está dependente delas a vários níveis, não é? Quer dizer, eu penso que uma bolha narcísica desta natureza é uma coisa atraente, faz inveja. Vocês sentem-se numa bolha narcísica, o termo técnico... É bolha narcísica no sentido de que... Talvez. Sim, não é? Quer dizer, como uma espécie de bolha narcísica, não é? Onde a pessoa, não é, está protegida um bocadinho de, digamos, do resto da realidade. Mas o resto... Com a porta aberta a público, qualquer pessoa pode entrar. Claro. À noite você está com a porta aberta a público. Sim, sim. Por isso, quer dizer... Está aberta a bolha narcísica, mas quem a constitui... É o próprio Chapitou. Ah, claro, pois com certeza. Mas talvez eles saibam dizer um bocadinho. Está aqui a Charlotte ali. Eu não sei se ela entende bem o a português. A Charlotte. Ela entende? Vou acompanhar? Não. Não. Bom, ótimo. Deve ser a pessoa mais feliz aqui entre nós porque não percebe as loucuras que estamos a dizer. Mais quand même, il faut qu'elle dise quelque chose, não? Eh bien, très bien. De quoi voulez-vous que je vous parle? On disait que, qu'est-ce que ça veut dire d'être heureux? Et moi je disais que peut-être c'est pas être heureux, mais c'est de chercher la capacité de réaliser sa propre envie de quoi faire dans la vie. Et tout le monde est libre de le faire. Bien sûr, ça dépend du contexte du pays, oui. Bien sûr. Mais en même temps, il faut faire un effort chacun pour soi et pas attendre que les autres fassent pour lui-même. Enfin, c'était un peu ça. Mais je suis très heureuse, j'ai beaucoup de chance d'être une femme déjà. J'ai pas eu le choix, mais je suis ravie. D'être dans l'art, d'être comédienne et d'être plus précisément clown, parce que c'est un métier rare, c'est un métier compliqué, c'est un métier riche, c'est un métier chargé. En France, il y a de plus en plus de clowns. Les femmes. Hommes, femmes confondues, il y a de plus en plus de femmes clowns. Les femmes prennent de plus en plus de place, mais je pense que c'est parce que en France comme en Europe, on est en situation de crise. There is a crisis situation, social crisis situation. Et du coup, on s'ouvre de plus en plus aux arts, les arts plastiques, les arts expérimentaux, les comédiens, la création, donc sous tout type de forme, la poésie, l'écriture, poetry, la peinture, et notamment chez les comédiens, les arts du cirque, le clown. Avec le Cirque du Soleil, ça, c'est devenu des spectacles à grand show, très visuels. Pas seulement le Cirque du Soleil, mais le clown est un art qui évolue énormément. le clown contemporain, on appelle ça clown de théâtre, parce que ça n'est plus la référence du clown dans les cirques avec la perruque, le nez, les grandes chaussures, la fleur et qui envoie de l'eau. Hein. C'est un clown qui raconte quelque chose, c'est un clown qui parle. Un devenant. Oui, il devient... Le clown a toujours été baladé dans plein de disciplines, mais le clown sait faire plein de choses, même si... Pourquoi vous avez besoin de traduire quelques mots pour anglais ? Comme je ne suis pas toujours en France, j'ai l'habitude de parler un peu en anglais, mais là, je sais que beaucoup de gens parlent français aussi. Mais j'accentue sur des mots en anglais, effectivement. Tem algum significado isso, professor Amaral Dias? Bem, em primeiro lugar... estuda línguas e percebe que há aqui alguém que fala um francês puro e, a certa altura, num plano de uma plateia internacional... tem necessidade de traduzir algumas ou de sublinhar algumas expressões para inglês. Não, o inglês é sublinho que ela é uma francesa. Pois, em primeiro lugar, o inglês é o latim moderno, não é? Uhum. Portanto, corresponde a uma linguagem universal, não é? E, portanto, tem o mesmo papel na sociedade contemporânea que o latim teve no tempo do Império Romano, não é? Para o bem ou para o mal, as coisas são como são, não é? Agora, vale a pena dizer... tentar traduzir algumas coisas fundamentais que foram aqui ditas, não traduzir a totalidade, sim, não é? Claro, é evidente. Mas, de facto, a emergência da mulher palhaço, não é? E sobretudo, a transformação, digamos, do papel da mulher palhaço, que deixou de ser aquele papel mais tradicional, não é? Para ser, digamos, uma outra coisa, e que há, aliás, várias formas, tanto que eu estou a perceber, de ser mulher palhaço, não é? Até mulher palhaço no teatro, por aquilo que eu percebi, não é? Estava a dizer que, de facto, nos introduziu também numa outra situação. Curiosa que é, vous avez parlé de la crise. E vous pensez qu'il y a quelque chose à voir entre la crise... Et la création. Oui? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ça? Mais on sait que plus les peuples sont sous oppression, plus les peuples souffrent, plus on est dans des carcans, plus on est étriqué, plus on a besoin de s'exprimer. Moi, je donne des leçons de clown dans des écoles et ailleurs, et il y a de plus en plus de monde. Les gens ont besoin de trouver par où s'exprimer, par où dire, puisque apparemment ils n'arrivent pas à le faire, ils n'ont pas l'occasion, ils n'ont pas les moyens. Les gens ont besoin de s'émouvoir, d'être émus, d'émouvoir les autres, de parler d'eux, et c'est un des moyens, parce qu'on continue à vivre, à être des êtres vivants, à être des êtres émus. On n'a plus vraiment le choix. On est plus en plus des vagabonds et des touristes. Oui, si. Des vagabonds sont des gens qui cherchent sa place, n'importe qui. Oui. Et des touristes, des gens qui n'ont pas de place. Mais sont tous déprimés, oui. Plus ou moins. Et je pense que... Eu penso que a proposta que nos foi feita é que o papel, digamos, da arte, o papel, digamos, da arte... como a arte, digamos, do circense, é um papel absolutamente fundamental na medida em que também reensina as pessoas a ficarem comovidas, não é? Não é? E a sentirem comoções verdadeiras, não é? E, portanto, tem um papel fundamental no nosso tempo. Se passássemos um pouco o microfone para o outro lado, para não centralizarmos exclusivamente aqui, eu gostava de ouvir agora alguém com um sotaque tropical, não é, Adriana? A Adriana pertence a um grupo de jornalistas estrangeiros que vivem em Lisboa. E vive num imenso tédio. Eu posso dizer isto, a Adriana não pode. Porque em Lisboa não se passa nada. Em Portugal não se passa nada. Então os correspondentes estrangeiros em Lisboa vivem aqui, reúnem, conversam uns com os outros, mas notícias não há, porque o que se passa em Portugal não é notícia em sítio nenhum do mundo, isto é completamente irrelevante. Confesso que foi por causa disso e porque queria ficar em Lisboa que você veio parar ao Chapitão. Eu realmente não posso reclamar da crise nesse caso e consigo vender Portugal, sim. Por incrível que pareça, pode ser que outros não consigam, mas eu consigo. Também acho que é questão de você saber oferecer e ver o que as pessoas também querem escutar e querem ver na televisão ou ler um artigo. Até porque eu acho que Portugal, de repente, começou a se tornar um país importante para o Brasil. Sempre foi, mas as pessoas sempre olhavam Paris e Londres. Agora, de repente, nesse ano, já abrimos duas correspondências de duas televisões brasileiras, a Globo mesmo e a TV Record, além das que já existiam antes. Com correspondentes que dão notícia praticamente todo dia. Então, quer dizer, eu acho que está se criando cada vez mais um interesse por Portugal. E eu tive cá esta semana o Laurentino Gomes e a Isa Salles, que escreveram dois livros sobre a história de Portugal. Um escreveu 1808 e vendeu 500 mil exemplares. meio milhão de exemplares no Brasil, e a Isa escreveu um livro sobre o Dom Pedro IV, que foi imperador do Brasil e rei de Portugal, e ambos estão com muita vontade de vir para Portugal escrever sobre história, investigar história. É uma tendência que você acha que se está a verificar agora no mundo em relação a Portugal? Eu acho que sim, que as pessoas estão querendo conhecer um pouco mais as suas raízes, a história de como foi. Porque o livro do Laurentino é exatamente a explicar como uma rainha louca, um rei cobarde e uma corte corrupta enganaram Napoleão e tornaram Portugal independente. Pronto. Tereza, isto dava uma... Não, isto para mim é um terrorismo total. Agora, eu vou mais pelo terrorismo cultural. Conte lá o que quer dizer com isso. Não, claro. Não, porque, quer dizer, porque eu estou afim cada vez mais de ser o terror, mas tem que ser o terror para as pessoas acordarem, porque também está tudo um bocadinho adormecido, não é? Uhum. E por isso, nós da cultura, além de termos que ser intervenientes, onde quer que seja, até piada aqui uma coisa. Aquela senhora que esteve cá ontem, para quem viu o espetáculo, que é a dupla da Charlotte, que é a irmã dela, que é muito curioso. São duas irmãs iguaizinhas, cabelos compridos e tal. Tudo, gêmeas, é interessantíssimo. O que é que ela faz no tempo que tem? Ela é enfermeira no Camboja, ao lado do Vietnã, de crianças com problemas de guerra. Ela é anestesista, que é uma coisa extraordinária. Como é que uma pessoa que tem este tipo de trabalho também, tem este pensamento social e tem esta capacidade de intervir e de projetar, até com algum humor, uma outra profissão ao lado daquilo que ela faz no cotidiano. Eu penso que, além dessa intervenção que a arte tem que ter na sociedade, não só para animar as hostes e assim... Pode-me convidar para a sua assistente, para eu animar ali aquele povo todo, porque aquilo ali assim, sair dessa depressão, porque isto é, pumba, naturalmente que concretizando e realizando e sendo realista, não é? Mas por outro lado também, nós temos a palavra, não é? Por isso nós temos que em qualquer sítio chegar e denunciar. A Tereza denunciar. Falou de terror. E depois temos o terrorismo, já que não vai de uma maneira, vai de outra. Terrorismo cultural. Adriana, é capaz de nos apresentar as pessoas que têm aí ao seu lado já agora? Bom, eu tenho aqui a Cristina Elias, que é responsável agora da programação do Chapitô, que tem feito muito bem, realmente tem animado muito as noites aqui do Chapitô, no Bartô. E pronto, acho que ela mesmo pode falar do trabalho dela melhor que ninguém. Eu não gostaria de falar do meu trabalho, mas fazer um comentário já puxando o gancho para o meu trabalho. Vocês disseram que Chapitô é basicamente um circo. É também, mas é muito mais do que um circo na concepção massificada dessa palavra. O Chapitô tem vertentes que extravasam o que é o circo, né? É uma escola com formação até o 12º ano e especialização em artes circenses. E é também um local onde se faz a reinserção social através da arte e da cultura. E é um espaço de cultura onde à noite acontece... E olha, temos a programação que acontece de quarta a domingo aqui no Bartô. Quartas-feiras temos sempre o jazz ao vivo, com trios e quartetos do Hot Club. E Jam Session. Quintas-feiras temos os músicas do outro mundo, que é, quer dizer, pode ser qualquer coisa, desde que seja do outro mundo. Pimba eletrônico, forró, tango, seja lá o que for, sendo do outro mundo, é convidado para vir aqui. Sexta-feira, sempre os fados, voltando para o lado tradicional e de valorização do que há de bom em Portugal, e tem muita coisa boa. Não é difícil vender Portugal para o exterior. Portugal é um país muito amado fora daqui. E sábados temos sempre DJs, sejam DJs profissionais ou debutantes. Nós costumamos convidar pessoas que não são DJs, por exemplo, jornalistas, que fazem uma playlist e vêm aqui mostrar o que gostam, e as pessoas dançam, parece uma festa mesmo mais privada, mas é muito engraçado. E domingos temos o trabalho da Manuela Tavares, que infelizmente não está aqui, mas são noites africanas, sempre com música ao vivo também. E tem sido fantástico. Eu nunca... E temos as milongas. E as milongas às quintas-feiras, faz parte das músicas do outro mundo. São milongas, são as bailes de tango, as pessoas vêm aqui para dançar mesmo. Professor Amaral diz, isto é mesmo outro mundo, não é? Eu acho que gostei muito de ouvir, também assim a Diana, por uma razão, é porque eu acho que o Carlos Mangos está precisando de uma terapêutica em relação a esta coisa... anti-portuguesa, não é? Quer dizer, de facto há uma coisa depressiva nele neste momento, não é? Passa a vida nos programas de rádio a dizer: eu já não leio jornais portugueses. É verdade. Só leio jornais espanhóis, não é? Não, eu leio jornais internacionais. Sou massacrado, entre aspas, todas as semanas com o El País, com o El Mundo, com a Economist, com a Veja. Mas eu até entendo ele não ler os jornais portugueses, porque os jornais portugueses em si são pessimistas também. Exatamente. Eu acho que essa... reação do público com relação ao Portugal pessimista também vem um pouco dos médias, que são pessimistas. Quando há alguma coisa de mal, de fato, acontecer, é destaque de capa. Alguma coisa boa vem numa notinha no canto esquerdo, tá vendo, não dá nem para tá ver vendo. Direito. Escusava de ouvir esta. Não, mas eu acho que tem razão. Mas isso só reflete, digamos, uma imagem a espelho daquilo que o Carlos também está sendo, não é? Porque, de facto, é muito interessante verificar o número de páginas que se dão a coisas com pouquíssima importância, não é? Um pequeno assalto não sei aonde, o senhor que não sei quê. É. Bom, isso... Olha, passa aqui assim a voz aqui à Helena Azevedo, ver o que é que ela lhe diz. Em relação ao que a Cristina estava a dizer, o fundamental nesta escola é que é uma escola terminal. Isto é uma escola de nível 3 e os alunos podem sair daqui e ir para o mercado do trabalho. Exatamente. E o que nós temos estado a verificar nestes últimos anos é que os alunos saem daqui do nível 3 para irem para a Europa, para o nível 4. É isso. E isso é que eu acho que é uma coisa extraordinária e por isso eu não gosto muito que se fale no 12º ano, não é? Evidentemente que eles podem continuar a ir para a Escola Superior de Teatro e Cinema, a ir para a Faculdade de Motricidade Humana, etc. Mas o fundamental é eles irem para um nível 4 para a Europa e poderem... muitos deles que regressam aqui ao Chapiteau, depois de estarem em Londres, depois de estarem em Lille, depois de estarem em Toulouse, depois de estarem em Marselha, depois de estarem na Alemanha, eles vêm e dizem, não, nós o que levámos daqui foi de facto uma paisagem, um background de referências culturais que nos ajudaram a, tecnicamente, fazermos o nosso exercício, projeto, nas várias escolas onde estivemos. Porque é isso que nós fazemos aqui. Nós aqui somos contra, não somos a favor, somos contra a atonia e contra a desorientação das áreas vitais do Chapiteau, que é a área social, que é a área da formação cultural e da formação técnico-artística, que é a área da EPAOE, da Escola Profissional. E eu acho que os alunos podiam falar disto tanto quanto então, eu. Então ponha-os a falar, já que estão aí ao seu lado. Eu acho que isto aqui é uma casa única em Portugal, não temos outra nem parecida, nem do género, nem nada a ver, e se não houvesse esta, a gente não tinha outra oportunidade parecida. Tem defeitos, como tudo na vida, mas eu sinto-me feliz aqui, sei lá. Às vezes parece que estou em casa quando estou aqui. Passo aqui o dia, de manhã à noite, e a Teresa, ela é que faz andar isto, junto aqui com estas pessoas que aqui estão. Podes ser à vontade, podes dizer que eu ando sempre... Estás à vontade, amor. A Teresa parece a mestradora dos leões, anda aí com o chicote para a frente e para trás, claro. E isto vai funcionar. Vassoura, assim. Chicote, vassoura. E acho que isto é um ambiente criativo intenso e que leva as pessoas a algum lado. Eu, pelo menos, sinto-me satisfeito aqui. Já agora continua a passar o microfone para a sua esquerda, para a sua esquerda. Passa aqui a área social, aqui sim, passa aqui sim a voz, já aqui assim, área social, aqui sim, Albertino. Bem, são os intervenientes na área da cultura dentro dos colégios. Eu conheci este projeto logo no início e talvez as pessoas não início, tenham... No início, portanto, em 74, 75? Não, quer dizer, do espaço, quando começou a animação com os Jovens da Justiça... Portanto, os jovens que estão a cumprir medidas tutelares educativas. E lembro-me disto, um espaço completamente em ruínas, e a Teresa a correr de um lado para o outro. Passar os ratos. A conseguir, porque em princípio o espaço tinha sido cedido, mas em condições, não estava em condições de funcionar. E pronto, foi nascendo este espaço que eu acho que é magnífico e é uma coisa que me encanta, é que foi feito com imenso material de recuperação, porque dá uma mensagem, toda a gente se sente aqui bem, com coisas velhas, pode-se fazer coisas, criar um espaço único em que toda a gente se sente bem. Nós próprios nos sentimos muito bem, para os ouvintes que estão agora... Eu vejo aqui, vêm os jovens dos centros educativos que vêm dos bairros problemáticos, estão aqui os alunos da escola, os jovens, estão aqui, vêm pessoas da política, vêm artistas, e toda a gente se sente aqui bem. Não sei se sabem que estas ninfas eram as ninfas do Monumental, e assim por aí fora. Eu acho que conseguir pôr em pé a casa já diz qualquer coisa, dessa mensagem de que é possível estar-se bem na vida e cada um puxar por si, e de facto a Teresa puxa por toda a gente, jovens e menos jovens, para dar o seu melhor. E o meu trabalho é, eu trabalhei muitos anos como professora numa escola de educadores, conheci o projeto, fiquei deslumbrada com o projeto, uhum. E estou agora a acompanhar os animadores que trabalham com os jovens que estão a cumprir medidas tutelares educativas. E a Filipa e a Céu, a Maria do Céu, que estão aqui, elas são coordenadoras. Trabalhamos em dois centros agora, o Centro da Bela Vista e o Centro Navarro de Paiva. E passávamos muitas madrugadas, Rafael Albertino, com o João dos Santos. É verdade. A dar cabo da cabeça também a dizer. Que dizia que o circo é pedagógico. Não. O velho professor João, fala-me do João dos Santos e o professor Amaral Dias emociona-se, não é? Claro. É a Teresa perguntou-lhe se o circo era educativo e ele escreveu um texto lindíssimo no, que saiu nos ensaios sobre educação, O Circo e o Pensar, em que diz que o circo é educativo porque não é pedagógico. Não, eu estava inteiramente de acordo com isso. E conhecia o texto. É lindo esse texto, lindíssimo. Como é que aprendeu a falar tão bem português? Sei que já está cá há muitos anos. Quer dizer, casei com um português, uhum. Tenho filhos portugueses. Mas é de origem? Eu nasci na Bélgica, cresci na Argentina, estudei em França, trabalhei em Inglaterra e encontrei um português e fiquei cá. Fantástico. Isto é que é, poxa. Muito bem. Quem é o próximo? Ou não, a próxima? O próximo é exatamente o Luciano. Luciano, vai, anda. Porque é uma outra característica do chapitou que nós tentamos todo o momento construir, que é que os ex-alunos se tornem os professores dos novos alunos. E aqui temos o Luciano, um ex-aluno, um ótimo ex-aluno, que já é aqui, está a iniciar já a sua função como professor. Antes de mais, muito boa noite. Em relação aos cursos de fim de tarde, que é o que eu posso falar neste momento, posso dizer que o Chapitou tem realmente essa vertente de formação para além da EPAUE da Escola do Chapitou. Os cursos de fim de tarde são especialmente dedicados para um determinado tipo de pessoas, porque a EPAUE tem algumas limitações, por exemplo, acima de 25 anos não pode, ou quem não tem o 9º ano, ou quem tem acima do 12º não pode realmente entrar e ter algumas formações que nós temos aqui em termos de malabarismo, técnicas de circo, capoeira, entre outras coisas. O curso de fim de tarde dá exatamente a possibilidade a essas pessoas de fazerem esse tipo de formação. Onde eu pessoalmente posso dizer de passagem que em termos, em algumas formações, a expressão dramática, a capoeira e em termos técnicas circenses, acabamos por ter uma componente física muito forte, onde deve-se salientar que muita gente paga algum dinheiro ou muito dinheiro em ginásios e tudo mais, onde aqui acabam por trabalhar muito bem, uhum, o corpo e fazer algo onde podem considerar e chamar de artístico ou cultural, e realmente é isso que é interessante e bom neste sentido. Muito bem, fica a sugestão. Capoeira em vez de... Capoeira e técnicas de circo. Em vez de ginásio. Porque... Em vários países há aquela situação de que eu vou para uma escola de circo ou para uma faculdade de circo, as pessoas dizem logo, epá, força aí, aguenta-te. Cá em Portugal, se dizemos que estamos numa escola de circo, as pessoas pensam logo, então, e é difícil fazer de palhaço? E quando vão ao circo e veem as pessoas a fazer trapézio voador e a saírem dali a fazer triplo mortal... É o que eu estou mortal, a ver agora ali através daquela é porta. Se neste momento dentro da pessoas a voar do teto, portanto, é trapézio voador. E tudo o que se passa em termos acrobáticos, seja no ar, seja no chão, é necessário muito trabalho e muito esforço físico que podem fazer realmente aqui nos cursos de fim de tarde em vários setores. Muito bem, vamos continuar com o microfone para aquele lado. Não, não, aqui. Ia falar a seguir. Era. Teresa, apresenta e faz favor. Está lá. Pois, portanto, nós somos as duas coordenadoras neste momento do projeto de ação social nos centros educativos, como a Albertino já falou há pouco. Muito resumidamente, o nosso projeto assenta essencialmente em ateliês com os jovens, ateliês relacionados com várias vertentes artísticas, o circo, a música, a capoeira, a modelagem em barro, entre muitos outros, cujo objetivo é desenvolver não só capacidades pessoais e sociais nos jovens, ajudá-los a crescer como pessoas, mas alargar também os horizontes deles, porque eles sim, eu acho que muitas vezes aqueles jovens vivem numa bolha narcísica, são muito fechados ao mundo que os rodeia, uma bolha só estão habituados ao mundo deles. Destrutiva. Sim, são muito ligados ao mundinho deles. Portanto, nós tentamos levar a nossa magia, o nosso universo Chapitou para os centros educativos e, quando podemos, trazemos os jovens do mundo deles para o nosso mundo, para a casa-mãe, para jantarem, para conviverem com os artistas, com a diversidade, para assistirem aos espetáculos. Eles estiveram na sexta-feira a assistir ao espetáculo da Charlotte, Jackie Star, e gostaram imenso, e alargaram um bocadinho os horizontes culturais deles. Muito bem. O Ângelo Torres. Apresenta o teu colega também ao lado, vá, Ângelo. Boa tarde, sou o Ângelo Torres. E que passou por cá, pois, claro. Ex-aluno Chapitou, mas há pouco tempo o doutor estava a dizer que tem muito prazer em cá estar, eu não tenho. Depois de 3 anos intensivo e 1 ano de desmame, não tenho... Quer dizer, porque cada vez que eu venho para cá eu sinto como se o meu espaço tivesse sido invadido por pessoas que eu não conheço. Então, professor Amaral Dias, este está um bom tema para um psico. Para uma sessão de psicanálise. Sim, fui aluno de Chapitou, péssimo aluno, diga-se passagem. São os melhores. Fui mau. Como exemplo, eu não sou bom exemplo. Enquanto aqui, por exemplo, a primeira coisa que eu disse a Teté, eu não quero ser artista de circo. Primeira coisa que eu disse. Mas depois, com o tempo, aprendi como os demais que cá estão a gostar. Só que intrinsecamente eu tenho dificuldade com essa área, embora goste. Teve sempre problemas com o equilíbrio, até deu muito na cabeça. E foi bastante bom estar aqui, como um rapaz que falou há pouco tempo. Eu creio que não venho para cá mais por causa disso. Isto aqui foi minha casa. E eu sinto, cada vez que venho para cá, sinto que eu estou a invadir a casa dos outros, algo que já foi meu. Então eu queria assim uma sensação e um sentimento pouco esquisito. Por isso é simpático, mas é esquisito, não é? É, bastante. É. Então pode ser uma área do desmentido, você não quer, é perceber o quanto continua ligado a isto, não é? Exato, é. Está a ver, leva uma consulta de borla. Olha, muito obrigado. Apresente só o seu colega aí de trás e passa ali, por favor. É o Daniel Martinho. Que é um grande ator. Muito boa tarde, favor. Muito boa noite. Daniel Martinho, ator. Ator de um filme deste camarada que está aqui, que já é realizador também. E para além disso, um vizinho aqui do sítio, dado que eu, quando mais puto, formei-me numa escola aqui perto e vi, ouvi a Teté passar aqui muitas vezes, ainda assim, meia menina e moça, passar aqui nos escombros deste edifício. Portanto, muitas das vezes, para irmos para a nossa escola, fomos obrigados a contornar porque havia obras aqui, e é bom ver que o edifício está aqui, que até também está aqui de pé de cal. Estou para morrer, não. Ainda por cima, com um ambiente que nos proporciona uma boa estadia aqui, uma boa vista pela cidade. Muito bem. E portanto, bem-vindos também a vocês. E deixem-me dizer, deixem-me criticar também, porque o senhor não tem aparecido aqui muitas vezes, Teté. Não, disseste muito bem, mas viu? Sim, senhor. Há quase 20 anos que não vinha cá. Muito bem. Bom, o tempo passa a correr. Nós estamos mesmo, temos que terminar. Eu pedia só ao professor Carlos Amaral Dias para fazer uma espécie de comentário final a tudo aquilo que aqui vivemos. Isto é uma bolha narcísica, já sei. Sim. Nós acabámos por ser surpreendidos, como disse no princípio, e para esclarecer os ouvintes do programa, que habitualmente ouvem dois senhores a conversar um com o outro, e hoje fomos literalmente ultrapassados por um conjunto de pessoas que entrou pelo programa dentro, tomou conta do programa, comandados pela Teté Mulher Palhaço. E eu gostava de saber o que é que se pode dizer da parte de um homem que está habituado a ver os outros. Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu posso dizer é que estou perante um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho que quer dizer que pessoas que estão juntas em nome de uma determinada finalidade e que têm, digamos, claramente um fator de liderança que reconhecem na Teresa, não é? Bom, e esse fator de liderança é evidente que dá coesão ao grupo, não é? Portanto, não vi em nenhum momento nenhum pressuposto de ataque-fuga, não vi ninguém ter uma atitude de ataque-fuga em relação ao grupo, não vi messianismo, quer dizer, que fôssemos os melhores do mundo, não é? Uhum. E também não vi, vamos dizer, dependência. Foi muito curioso aquilo que você disse, não é? Porque diz, quando venho aqui fica assim meio estranho, não é? Também não vi dependência. Vi um grupo de trabalho, pessoas que são capazes de se unir em termos de um objetivo comum, o que é muito bom, porque só assim, fazer um barco, escrever um livro, fazer uma casa como esta, só pode funcionar desta maneira. Portanto, dou os parabéns à Teresa. Muito bem. Pela nossa parte, terminamos este programa. Gostámos muito de estar aqui. Eu não posso. Pode, se for rápido, 30 segundos. Não sei. Acha ou não acha, meu caro amigo doutor, que isto pode ser ou não ser um modelo alternativo de uma sociedade que viva de uma forma um bocadinho mais razoável do que aquela que está? Não. Essa é a grande pergunta, não é? Mas foi justo. Já agora deixa-me só acabar. Isto é uma Babilónia, como toda a gente pode perceber, mas é uma Babilónia que está organizada. É contraditório, é possível, ou isto realmente é mesmo... Bom, em primeiro lugar, evidentemente que é possível conceber, a partir daqui, que podem haver espaços alternativos, não é? Portanto, tem que se reinventar qualquer coisa, as democracias têm que ser reinventadas, as cidades, não é? Estou inteiramente de acordo com isso. Será? Não sei, pergunto. Não, estou inteiramente de acordo, não é? Agora, quanto à Babilónia, não posso estar de acordo porque, não é? De facto, até você até conseguiu uma coisa fantástica, não é? É que depois de pessoas a falar inglês, francês, português, não é? Vai deixar um mistério nos nossos ouvintes que não sabem, pelo menos francês, porque inglês já vai mais ou menos toda a gente percebendo. Mas isso também é fantástico, não é? Exatamente. Porque vai obrigar as pessoas a É uma verdadeira Babilónia e é um sítio cosmopolita no centro de Lisboa, junto ao castelo. Tivemos muito prazer em estar aqui hoje no Chapitó, com o apoio técnico de Fernando Nunes e a produção de Cristina Condinho. Foi o Alma Nostra de hoje, com Teresa Rico, Mulher Palhaço, Teté. Voltamos para a semana, só nós os dois, e provavelmente um bocadinho menos loucos do que esta. Boa noite. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Obrigado. E obrigada que assim é a sua oportunidade. Obrigado.